Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Portugal regressou aos mercados e conseguiu vender 2.500 milhões de dívida. Com juros mais baixos, os bons resultados levam o governo a pensar em emitir obrigações do Tesouro a 5 anos e a tentar voltar aos mercados antes de setembro. Segundo o Primeiro-Ministro, o objetivo é regressar a mercados não oficiais para que o país consiga levar mais longe a sua estratégia de regresso ao mercado. António José Seguro pede maioria absoluta nas próximas eleições legislativas e explica que só assim consegue levar a cabo as propostas que tem para Portugal, reforçando que não tem pressa para fazer cair o governo e ir a eleições. Afirma que se o governo levar a cabo as propostas que constam no relatório do FMI, o PS vai levar à Assembleia da República uma moção de censura ao governo. O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Luís Marques Guedes, apela ao sentido de Estado dos partidos e afirma que com estas declarações o PS está a fugir ao diálogo sobre a reforma do Estado. Marques Guedes disse que espera que a responsabilidade e o sentido de Estado acabem por prevalecer. O Primeiro-Ministro disse esta quinta-feira que o governo está a trabalhar intensamente para criar oportunidades em Portugal. Em Paris, onde está em reunião com o seu homólogo francês, Pedro Passos Coelho deixou uma mensagem de esperança e explicou que o governo olha para o país como um ancoradouro de gente de todo o mundo e não pretende apenas criar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para os cidadãos portugueses. Na mesma conferência de imprensa, conjunta com o primeiro-ministro francês, François Hollande, Pedro Passos Coelho declarou o apoio de Portugal às tropas francesas que estão no Mali, mas não vai enviar o exército português para o território. O primeiro-ministro disse que as tropas portuguesas estão disponíveis para dar formação, caso seja necessário, ao exército do Mali, mas que o envio de pessoas ao país teria um custo demasiado alto para Portugal. O governo não vai conceder tolerância de ponto no Carnaval. A informação foi dada esta quinta-feira pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Luís Marques Guedes explicou que o mesmo acontecerá na Sexta-feira Santa e que será assim durante o período em que Portugal estiver sob assistência técnica. O Fundo Monetário Internacional elogia a política de austeridade do governo. Os técnicos falam de um espírito reformista impressionante. Estas palavras surgem depois da aprovação, ontem, de mais uma tranche de ajuda externa, no valor de 840 milhões de euros. O FMI avisa que é necessário um debate público sobre como dividir responsabilidades entre todos para suportar melhor o fardo dos impostos para este ano. Ao todo, o FMI já emprestou 22 mil milhões de euros a Portugal. A Segurança Social fechou o ano com um saldo extra de 411 milhões de euros, bem acima do número que o governo tinha previsto. Grande parte deste montante foi conseguido através de cobranças coercivas. Carlos Silvino foi ontem detido pela Polícia Judiciária para cumprir o resto da pena de 15 anos a que foi condenado pelo Tribunal da Relação em virtude do processo Casa Pia. O antigo motorista da Casa Pia ainda tem 12 anos de cadeia para cumprir e esta quinta-feira foi transferido para o estabelecimento prisional da Carregueira. O Ministério da Educação continua a avançar com a reorganização escolar e acabou de criar mais 67 mega-agrupamentos. Alguns deles têm mais de 4 mil alunos. FENPROF e FNE dizem que os mega-agrupamentos põem em risco a qualidade de ensino. Mário Nogueira, da FENPROF, fala em crime pedagógico e diz que os erros que se cometem agora na educação não se vão refletir já, mas apenas uma dezena de anos mais tarde. A FNE acusa o governo de criar mega-agrupamentos única e exclusivamente para poupar e que o sentido economicista não pode sobrepor-se ao sentido pedagógico. Carlos Magno diz que há vários jornais em risco de desaparecerem. O presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social alertou que existem problemas sérios com as gráficas que produzem jornais e revistas em Portugal e que, se nada for feito, dentro de poucos meses podem deixar de existir jornais impressos em Portugal. Um raid das Forças Aéreas da Argélia sobre um campo de exploração de gás que tinha sido tomado por terroristas alegadamente ligados à Al-Qaeda fez 48 mortos. 34 reféns e 14 sequestradores. As informações foram conseguidas pela Agência de Notícias da Mauritânia, citada depois pela Reuters. Embora a Reuters sublinhe que as informações ainda não foram confirmadas oficialmente, a televisão Al Jazeera já noticiou que o líder dos terroristas e sequestradores morreu durante o raid aéreo argelino. O Observatório Sírio dos Direitos do Homem denunciou um ataque do Exército Nacional à cidade de Homs, que provocou centenas de mortes. O Observatório fala em 106 pessoas mortas, incluindo mulheres e crianças. Durante um ataque do Exército Nacional da Síria, o ataque terá começado na terça-feira e durou 24 horas. Os rebeldes anti-regime consideram Homs como a cidade berço da revolução. O Observatório Sírio para os Direitos do Homem já pediu a intervenção da ONU e critica o silêncio da comunidade internacional. A guerra na Síria já fez cerca de 60 mil mortos desde que teve início em março de 2011. A Autoridade Norte-Americana de Segurança Aérea proibiu os aviões Boeing 787 Dreamliner de voar. A medida é raramente aplicada e a ordem só podia ser dada pela Autoridade de Segurança Aérea do país onde os aparelhos são fabricados. A proibição foi decretada depois de serem detectados problemas numa bateria de um dos aparelhos de uma companhia aérea japonesa, que obrigou a uma aterragem de emergência num aeroporto do Japão. Foi o terceiro incidente com este tipo de aviões no espaço de uma semana. Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães estão nas meias finais da Taça de Portugal, depois de vencerem, ontem à noite, o Gil Vicente e o Sporting de Braga, respectivamente, ambos por 2-1. A reunião da Assembleia Geral do Sporting para discutir a continuidade ou não da direção do clube de Alvalade está prevista para dia 9 de fevereiro, segundo o jornal A Bola. O dinheiro necessário para a realização da Assembleia já foi entregue ao clube, bem como as 800 assinaturas de sócios, que correspondem a 3.500 votos, o número necessário para que se possa exigir a realização de uma Assembleia Geral. O Antena Web Informação fica por aqui. Amanhã estou de volta. Boa noite.